paixão e sentimento. Portal do Arrocha. Tentei te esquecer, beijando outras bocas por aí. Tentei não lembrar, mas como é que não lembra daquele jeito que você fazia? Só você sabia, só você sabe. Eu sei que você gosta, mas não volta, só de sacanagem. Bebê, meu bebê, seu bebezinho aqui te quer de novo. Bebê, meu bebê, só você sabe fazer gostoso. Fazer gostoso. Pedrinho PS de Oliveira Produções. Sofre aí! Tentei te esquecer, beijando outras bocas por aí. Como é que não lembra daquele jeito que você fazia? Só você sabia, só você sabe. Eu sei que você gosta, mas não volta, só de sacanagem. Bebê, meu bebê, seu bebezinho aqui te quer de novo. Fazer gostoso. Bebê, meu bebê, seu bebezinho aqui te quer de novo.